Olá, meus queridos e eternos amores. Está no ar mais um Encontro Central. Estamos iniciando mais um mês. Hoje, 1º de julho de 2015. Para vocês, um mês maravilhoso, abençoado e de muito amor. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração, que a partir deste momento, vamos juntos amar em 2 horas emocionantes aqui na sua rádio preferida. Obrigado a todos pela sintonia e pelo carinho imenso em todo o Brasil. Para você participar com a gente, mande sua mensagem do coração no ouvintecentral.com. Aumente o volume e venha se apaixonar ainda mais ao som do nosso Encontro Central. O coração batendo mais forte. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. Found her. Now

Estamos apresentando Encontro Central. Just hold on tight. See, as mais belas canções de amor estão aqui no nosso Encontro Central, que volta daqui a pouco com os recados do coração. Olá, meus grandes amores. Estamos de volta com o programa mais romântico do seu rádio. É o nosso Encontro Central. O nosso muito obrigado pela sua sintonia. Nós aqui no estúdio sempre estamos radiantes pelo eterno carinho de cada um de vocês. E agora está na hora dos nossos recados do coração. Cantinho. Recadinho apaixonado da Carla, do Rio Grande do Norte, para o Paulo. Eu conheci você porque eu precisava de alguém assim. Alguém que me ouvisse e não julgasse. Que não exigisse de mim tanto quanto eu já exijo. Alguém que eu possa dormir sem me preocupar se vai estar aqui quando eu acordar. Porque eu sei que vai. E ao mesmo tempo que eu não me sinta tão desconfortável por não ser capaz de ser boa o bastante. Eu procurava muito e encontrei você. A Sandra da Bahia, para o Felipe. Não me importa quem te teve antes de mim, com quem você ficou, namorou, se enrolou, quem te beijou, te abraçou, te fez carinho. Eu quero te fazer feliz no presente e no futuro. Agora você é meu e eu sou sua. Agora a gente se tem um ao outro. E tudo o que você viveu lá e o que eu vivi também foram apenas passatempos. Nós já estávamos destinados para ficar juntos. E de hoje em diante os beijos, os carinhos, os abraços e tudo o que existe você terá só de mim. E eu te prometo que não deixarei ninguém roubar o meu lugar, pois eu sei que eu sou a única pessoa que tem a capacidade de te amar e te fazer feliz de verdade. E você também faz isso comigo. Só você. Nada mais me importa. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Forever, it will be you. das canções imortais. Encontro Central. Canções imortais. Encontro Central. Close your eyes, make a wish. Submit to your demands. I will do anything.

it's gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Not no human grace. Eyes without a face. Such a human waste. Eyes without a face. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Já já, tem a nossa tradução. Não saia daí. Um encontro com o ouvinte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Alô Brasil apaixonado, alô meus grandes amores, estamos de volta com mais uma hora do nosso Encontro Central. As mais lindas canções de amor você ouve aqui, chegando a nossa última hora com grandes clássicos, com grandes nomes da música romântica. Eu sou Fabrício Brandão e fico com vocês com todo o amor do mundo. E agora tá na hora da nossa tradução. As mais lindas traduções. Encontro Central. Eu vou te abraçar e te tocar e fazer você minha mulher e dar-lhe o meu amor com doce carinho. Esta noite, nossos corações vão bater como um só. Eu vou te abraçar, te tocar e te fazer minha mulher esta noite. Há algo em seus olhos eu vejo. A pura e simples honestidade. Segure-me em seus braços esta noite. Preencha minha vida com prazer. Não vamos perder este precioso tempo. Este momento é nosso para valorizar. Segure-me em seus braços esta noite. Nós vamos fazer isso durar para sempre. Quando o sol aparecer pela manhã, iremos encontrar o nosso caminho juntos. Eu acredito quando você diz que você me ama. Saiba que eu não vou levar como concedido. Esta noite a magia começou. Então, você não vai me abraçar? Me tocar? Faça-me a sua mulher esta noite. Algo em seus olhos eu vejo.

O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. With you. músicas inesquecíveis. Encontro Central. Oh, yeah.